foi Piranga, as margens plácidas, e um povo herói cobrado retumbante. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor, essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Entre os seios, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve.